Vejo meu irmão, nem sei onde vou me encontrar. Vou me jogar do precipício, eu tenho asas pra voar. Livre como eu sempre fui, minha essência ainda de moleque da época da rua. Um salve ao samba, blues, reggae, as rodas de rima. A essência musical espelha o mal de mentes vazias. Anestesia, a voz e inspiração do palco, deixando um marco em grandes mentes sem tentar tomar de assalto. Porque o que cê vê agora, tio, só te faz mal. Habitual, sem natural, prazer mental, vivendo mal. Leve luz aos seus de luta, se escute mais, levando paz aos seus de paz. Isso jamais será demais, pois sempre fui sorrisos curando meus traumas. Talvez assim eu leve risos e não lágrimas pra casa, irmão. Vivendo cobre, no frio cobertor cobre, unificamos nobre. Sistema não prende vozes, liberdade segue presa a união de nós. Imerso em verso, pego pelo instinto. Ser humano sendo oculto faz a paz ser algo instinto. Me apego ao que senti, não me omiti, me entendi. Eu refleti pelo que vi, viva o agora e não o fim. Enternecido, comovido, movido a compaixão. Universo, uno versus, vejo progresso, união. Seja eterno enquanto dure, mortal enquanto eu lembre. Entre amores passageiros e dores durão pra sempre. Entre aves e serpentes na Afrodite a matriarca. O humano tá pro erro, assim como o remo pra barca. Balsa lote mais veneno, valsa morte no sereno. Ambição não é incentivo, motivo não é pequeno. Coração já não tão puro, no escuro o que emana. Faça jus à caminhada, ao amor de quem te ama. Ontem lembra, hoje esquece dessa paz equivalente, semelhante, indiferente. O tecedor tecido tece, coração ainda falece, pois o ódio é eminente. Amor é igual semente, quando planta, brota e cresce. Yo. Quando planta, brota e cresce. O amor é igual semente, quando planta, brota e cresce. Evolução é lei da vida, números do universo. A lei na quebrada é o crime, a lealdade é lei do verso. Ironia quem te aponta, resposta pra que esqueça. Cuidando do bigode, se mosca perde a cabeça. E de goma na busca da paz, confuso com tanta guerra. Fica de campana durante a semana, com risco dos cães. Pela viela, mano, quem procura acha, escuta também enxerga. Mudança radical, intervenção interna. E o poder é limitado e sempre alguém mais poderoso. É cadeia alimentar ou mandou sai do topo. Quem fala já semei, quem te ouviu também colheu. Se o sonho é se envolver, abre a porta e é nóis fudeu. Porque eu não vi pelo que eu fiz ou ainda vou fazer. Contradição é o fim e conhecer é se entender, irmão. Conhecer é se entender, a contradição é o fim. Isso aqui é lá viela.